Papel, caneta, mente a mil, mil letras em gatilha. É tanta coisa na cabeça, é tanto nervo. Tem postura desmerecendo a cultura alienada. E guarda o salão, vencerão as nossas lutas. Papel, caneta, mente a mil, mil letras em gatilha. É tanta coisa na cabeça, apenas ouvir, absorver. Não é só ler, é entender. Toda atitude tem consequência independente, vai fazer. Toda grande cultura sempre tem os otários que vêm desmerecer. Se não é falando merda, é agindo como trouxa apenas pra aparecer. Compreenda que nossos encontros não são pra se vir e sair com nada. Se tu pensa que passamos nada, maluco, cê tá na pista errada. Não aumente seu flow, aumente a sua criatividade. Não beba só um drink, beba um pouco de sanidade. Tá confundindo picadeiro com palco, tá confundindo artista com astro. Na sua cabeça não tem argumento, só sobrou espaço pra excremento. Você não sabe quem eu sou, mas conheço o tipo que você é. Sei de onde vim, onde estou, então não teste a minha fé. Depositaram esperança em mim, então deposita em quem acredito. Cê não tem mais sentimentos, procure nos achados e perdidos. É desculpa do nega que os erros são consequência de mancadas da vida. Também apanhei, vejo que me tornei, isso não é putaria. Se algo está dando errado, culpados são os envolvidos. Tantos os que dizem que tanto faz, quantos os que são omissos. Papel, caneta, mente a mil, mil letras em gatilha. É tanta coisa na cabeça, é tanto nervo. Tem postura desmerecendo a cultura alienada. E guarda o salão, vencerão as nossas lutas. Papel, caneta, mente a mil, mil letras em gatilha. É tanta coisa na cabeça, apenas ouvir, absorver. Não é só ler, é entender. Toda atitude tem consequência independente, vai fazer. Dê meia volta, se veio aqui pra bagunçar. Da mesma forma que engatilhei, também posso atirar. Já estou cansado de tanta mentira. Falsidade é muita pose, demonstrando competência pra ser covarde. Nego acha, só fazer as rimas já conquista o respeito. Lembre bem, respeita pra quem tem, então mude esse conceito. Não venha confundir isso daqui com ostentação. Somos família, somos cultura e a sua merda não tá em questão. O dinheiro é uma consequência do esforço que plantamos. As mensagens vão mais além do que as frases que rimamos. Pra representar, não tem que repetir o que você ouviu. Só volte aqui quando absorver e me dizer o que sentiu. Se o bico deixa falha, pode pá, eu desmonto. Cê tem que entender que viver custa caro e não tem desconto. Engatilhamos nossas ideias e pra revolução estamos prontos. Não é difícil de entender, a meta é vencer e ponto. Papel, caneta, mente a mil, mil letras em gatilha. É tanta coisa na cabeça, é tanto nervo. Tem postura desmerecendo a cultura alienada. E guarda o salão, vencerão as nossas lutas. Papel, caneta, mente a mil, mil letras em gatilha. É tanta coisa na cabeça, apenas ouvir, absorver. Não é só ler, é entender. Toda atitude tem consequência independente, vai fazer.